aqui é assim. E na rua a maioria ficou. Garotos vendem drogas, meninas vendem o corpo, e os mais velhos já assaltam. Ué. E o governo é quem lucrou. Deus vermelho chegou, manchando as calçadas, com um sorriso que o homem negou. Chegando ao fim.